Vamos entrar para o terceiro ano na televisão. E por muitas vezes nós enfrentamos algumas noites ali de luta intensa, de batalha. Essa quinta-feira passada foi mais uma delas. E o discernimento do Senhor a mim foi esse: retroceda. Calado, quietinho, retroceda. Finja que afrouxou. Literalmente isso. Não reaja, não fale nada, não tome atitude nenhuma, porque se você tomar alguma atitude, vai criar uma confusão agora e você vai estar no meio de um problema e não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. Mas eu saí de lá com mais uma vez o Espírito Santo falando assim: reforça a intercessão, a batalha, a guerra, a oração. Nós estamos aos poucos vendo Deus edificar uma equipe aqui, irmão. A Consuelo tem trabalhado com o Senhor e com algumas irmãs, ligando, telefonando, cuidando por telefone de muitas irmãs. E saiba que o propósito não é que aquelas que recebem telefonema venham para cá. Não nos interessa se virão para cá, ou se estão em outras igrejas, ou se vão para outros lugares. Importa é que nós estamos cumprindo nossa missão e abençoando essas vidas que o Senhor algum dia trouxe aqui. Essa é a nossa função no reino, na cidade. E recentemente a irmã Maria Inês começou o mesmo trabalho, junto ali com a Consuelo, mas cuidando dos telespectadores. Nós recebemos muitos telefonemas. Temos ali uma pilha enorme de inúmeros nomes e telefones de pessoas que semanalmente ligam para o programa. E temos, nesses 2 anos, orado por essas vidas, intercedido, é o acúmulo de folhas, de nomes de pessoas que ligam, que escrevem. E recentemente a irmã Marinês começou a ligar para cada um deles. É uma batalha, é uma guerra. Irmão, não virão pessoas resgatadas do reino das trevas só porque a gente canta bonito, só porque a gente tem um templo, um lugar, um auditório na rua Piauí, fica perto da casa. Não, irmão, nunca por isso. Só porque gostaram desse lugar? Não, nunca por isso. Só virá gente para cá quando o Senhor atrair. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Tem gente demais nessa cidade que o Senhor quer atrair. Não é gente que está em outra igreja, é gente que nunca teve uma experiência com Jesus. Às vezes, até os que estão em outra igreja, mas nunca tiveram a experiência com Ele, que Ele tem preparado. E como é que nós vamos alcançar essas vidas? Como é que nós vamos romper com o grilhão de Satanás sobre cada vida? Guerreando em oração, batalha espiritual. Gente que verdadeiramente guerreia em oração por libertação. Já passaram por isso, estão passando continuamente por isso, sabem que há uma batalha espiritual. Param para olhar em qualquer situação para o que há no mundo espiritual acima das nossas tristezas. Já viu alguém emburrar? Você já viu alguém emburrar, irmão? Já viu alguém de bico? Já viu alguém de bico? Já viu alguém chateado, desanimado? Qualquer uma dessas coisas tem um mundo espiritual por trás. Tem espíritos malignos que querem matar, roubar e destruir. Não há nada, irmão. O Senhor falou claro comigo nesse veredas: filho, não há nada, absolutamente nada, que não seja a bênção em abundância que eu estou fazendo. Ah, tem um negócio ali que está mais ou menos, mas Deus está deixando. Não, filho, não há nada que não seja a minha bênção plena que eu esteja desejando. Tem alguma coisa que as coisas estão truncadas, passou uma semana assim meio angustiado, saiba que tem alguma coisa ali que eu não quero, filho. E se você exercer minha autoridade, você vai expulsar isso porque não veio de mim. E não importa se é uma área financeira, se é área física, se é um vício, se é um atrito de casa, de família, se é um problema no casamento, se é uma angústia, se é uma tristeza, se é uma enfermidade. Pode orar, filho, pode guerrear, porque eu vou te mostrar a estratégia, eu vou te dar vitória sobre isso, mas você tem que entender, é uma batalha. Não leve a vidinha de crente religioso. Tudo mais ou menos, tudo assim, vamos ver, vamos orar. Vamos orar, oh irmã, vamos orar, oh irmã, Deus sabe, oh que pena, oh, oh, que, oh, mas é a vida, né? Tenho ouvido muitas vezes, em muitos lugares, quando começamos a nos reunir aqui, então, eu ouvi inúmeras vezes, você vai ver, Sóstens, igreja é um problema. Olha, infelizmente, lidar com membro de igreja é um problema. Eu disse, está amarrado, espírito satânico. Está amarrado. Problema é aonde Deus não está. Ali tem problema mesmo. Mas aonde Deus não está e tem problema, pode chegar um servo do Senhor e declarar, está cancelada a obra do diabo nesse lugar. E nós vamos vencer. Se é dificuldade de relacionamento, se é alguma dificuldade aqui entre nós na área física, na área material, vamos vencer, porque toda autoridade foi dada a Ele, que é o nosso cabeça, que é a nossa cabeça. E é impossível a igreja continuar marchando se não for dessa forma. E se não for dessa forma, não nos interessa. E se não nos interessa de outra forma, é dessa forma que nós vamos andar. Não tem problema. Não tem assim, aquele, ah, meu Deus, aquela, não. Tudo é uma guerra e em tudo nós seremos mais do que vencedores. Não é que as pessoas são problema. Não é que igreja é problema. Não é que andar ali é problema. É porque Satanás é um problema. Mas ele já foi vencido na cruz do Calvário. E se eu e você nos levantamos com autoridade, nós declaramos, sai do controle, Satanás. Porque eu sou enviado de Jesus, ungido para proclamar libertação. E eu proclamo libertação. Seja na minha mente, seja nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, no meu jeito de agir, no meu jeito de falar. Eu estou me levantando e proclamando libertação. Eu não serei dominado por nada. Eu não serei dominado por nenhum sentimento, por nenhum pensamento, por nenhuma seta do diabo, por nenhuma mensagem extra. Eu sou dominado, guiado, dirigido pelo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. É Ele quem me guia. Tem que ser assim, irmão. E nós estamos declarando guerra a Satanás, guerra aos principados e potestades. E como igreja do Senhor, nós vamos experimentar, não só lá na casa do oleiro, mas aqui entre nós, em todo lugar, aonde o Senhor tem preparado para que nós comecemos um novo encontro, uma nova reunião, o Senhor vai nos dar vitória em tudo. Virá um mar de gente que vai encontrar um grupo de irmãos, gente que está sendo liberta pelo Senhor, gente que está crescendo na presença do Senhor, gente que está enfrentando suas dificuldades, seus problemas e vencendo Satanás. Essa multidão de pessoas vai encontrar um grupo de irmãos que estão vencendo Satanás, pisando debaixo dos seus pés, e até mesmo, como o Senhor nos mostrou aqui, eles de longe já começam a fugir em retirada, porque não suportam a presença do Senhor.